Em Mateus capítulo 5, por favor, meus queridos, Mateus capítulo 5. Já eu digo o verso para a gente colocar ali no telão. Eu essa semana meditei bastante sobre as qualidades, atributos, responsabilidades, ou como queiramos chamar, algumas qualidades, vamos dizer assim, vá, que pertencem apenas a algumas pessoas, alguns tipos de pessoas. Quando a gente lê esse texto, Mateus 5, verso 9, você vai entender melhor o que eu estou tentando dizer. Esse texto diz assim: é o sermão das bem-aventuranças do Senhor Jesus, naquele momento que ele pregava, ensinava coisas maravilhosas, conhecido como o Sermão do Monte. Ele diz assim no verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o interessante aqui, que nesse texto, por exemplo, tem bem-aventurados os mansos, vão herdar a terra, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas eu achei interessante quando chega no verso 9, fala sobre o pacificador, ou seja, aquele que pacifica, aquele que promove a paz. Diz aqui que eles serão chamados filhos de Deus. Então, se existe uma qualidade, um atributo na vida do ser humano e que faz com que ele seja reconhecido como filho de Deus, isso é muito importante. E eu gostaria de falar, entre todos essas bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensinou e citou, eu gostaria de falar sobre essa questão de ter paz, a paz de Deus no nosso coração. Eu gostaria de falar primeiramente daquilo que o mundo acha que é paz, mas que para mim e para você, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é paz. Não se encaixa na paz verdadeira. Bom, primeiramente, quando a gente fala de paz, a primeira coisa que vem à mente é a ausência de guerra, de conflitos onde exércitos lutam contra exércitos. Pode ser uma guerra civil entre facções no próprio país, como pode ser uma guerra nação contra nação. É guerra, causa destruição, dor, sofrimento. Mas a ausência da guerra, quando um país não está em conflito, por exemplo, como o Brasil, não tem conflito com a Argentina, por exemplo, com o Uruguai, com a Bolívia, com nenhum deles. Isso não quer dizer que a população brasileira, na sua grande maioria, goze desse estado de paz no coração, desse estado de paz de espírito. Não quer dizer isso. Não estamos em guerra. Mas se você olhar para o lado, se você conversar com o teu vizinho, com o seu colega de trabalho, você vai ver que em muitos corações falta paz, mesmo não havendo estado de guerra na nossa nação. Uma outra coisa que não é paz, não é a paz verdadeira, falada por Jesus, são os tratados de paz que existem entre as nações. Um pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra, apavorado com o crescimento do poder bélico da Alemanha nazista, ele inventa uma viagem, vai até a Alemanha e consegue trazer de lá um tratado de paz, de não agressão. A Inglaterra recebia a promessa de Hitler de que não atacaria, não seria atacado pelas tropas nazistas. E é interessante você ver os filmes da época. O Chamberlain, que era o primeiro-ministro, ele desce na estação ferroviária e pega o documento, o Tratado de Paz, e balança assim, e a população está tão aflita, tão desesperada, desejando essa paz. Ela estava tão desejosa de não entrar em guerra que todo mundo aplaude, aquela coisa linda, e o pessoal chorando, temos paz com a Alemanha. Isso tudo para menos de um ano depois haver a declaração de guerra da Inglaterra contra a Alemanha e aqueles 6 anos de guerra que causaram tanto sofrimento à Europa. A gente pode falar também, em matéria de tratado de paz, esses tratados de paz que existem entre os árabes e os israelenses. Desde que o novo Estado de Israel foi fundado, os tratados acontecem, acho que 2 por década. E, se você for ver lá, o ódio que eles sentem uns pelos outros é uma coisa impressionante. Tratado de paz de Camp David, tratado de paz de Oslo, tanto tratado de paz, e eles se odeiam e estão sempre em clima de guerra. Assinaram vários tratados de paz, mas não há paz naquela região, não há uma paz verdadeira. Pactos de não agressão, como aconteceu com a Inglaterra e a Alemanha, me lembrei agora também, aconteceu um famoso na Segunda Guerra Mundial, entre a União Soviética e Hitler. Também assinaram um tratado de paz. Olha, não vai ter problema, não vai ter confusão. Um ano depois, a Alemanha invade a União Soviética, mata milhões de pessoas. Depois tem o revide por parte da União Soviética, que também mata e dizima milhares e milhares de alemães. Então, às vezes você tem o tratado escrito na mão, você vê a assinatura de 2 autoridades, das principais autoridades dos países envolvidos, mas isso não garante a paz. E por que que a verdadeira paz não é estabelecida dessa maneira? Eu gostaria de ler 2 textos que vão elucidar um pouco o porquê que a verdadeira paz não vem através disso. Isaías 48, 22, por favor, Carla. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Na verdade, todo aquele que quer promover paz sem Deus na história, não consegue. Porque o nosso coração é humano demais, o nosso coração é perverso demais, as nossas intenções são decaídas demais para que a gente promova uma paz verdadeira no nosso interior, no nosso coração, na nação que a gente vive. Se essa paz não for produzida por Deus. Isaías 59, verso 8. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Geralmente o ser humano faz isso, ele constrói para eles, se Deus não fizer parte da sua vida, ele constrói para eles veredas, caminhos tortuosos. E quem caminha por esses caminhos, diz a palavra, não tem paz, não pode produzir paz, não pode existir paz no coração de uma pessoa que caminha por esses caminhos. A paz não é estabelecida pelo homem sem Deus. Por quê? Porque essa paz é humana demais. A paz é um tesouro tão grande, tão maravilhoso, que ele só pode vir de Deus para o homem, para ser verdadeiramente paz. E antes de falar da verdadeira paz, eu gostaria de dizer também que paz não é ausência de lutas. A paz verdadeira não é também a ausência de lutas. Às vezes a gente pode pensar, eu no momento estou vivendo na boa, não tenho problema nenhum, estou vivendo um momento de ausência de lutas, está tudo bem. Eu tenho paz? Não sei. Não sei se a gente poderia dizer isso. Pois se fosse assim, queridos, todos os cristãos, todos nós que vivemos debaixo da orientação da palavra de Deus, diante das lutas que chegam até nós, nós deveríamos ser totalmente alijados da paz que é promessa de Deus para nós. Se só na ausência da luta, das batalhas, da dificuldade, existe paz, cada um de vocês, se está vivendo alguma situação difícil na sua vida, você está sem a paz de Deus? É isso? Não. Não. Então, paz verdadeira não vem através da ausência das lutas. O que é prometido para o povo de Deus é que viveremos debaixo dessa paz e nessa paz, mesmo e principalmente no meio das lutas, no meio das batalhas. Tá? Eu peguei uma revista evangélica, chama-se Leia Urgente. E eu vi um texto do pastor Ariovaldo Ramos, que é presidente da Associação Evangélica Brasileira, é um pastor maravilhoso. E ele escreve o seguinte, analisando uma notícia que dava lá na revista. Ele diz assim: se você tem uma teologia errada que afirma Jesus é seu guarda-costas e se o aceitou vai viver numa redoma, nada vai lhe atingir, quando algum tipo de situação violenta ou difícil o atingir, você vai passar a acreditar no quê? Por que ele estava dizendo isso? Nessa revista, Leia Urgente, estava sendo analisado aquele... Lembra aquele caso do sequestro do ônibus 147 no Rio de Janeiro? O cara tirou a arma e pegou um monte de gente dentro do ônibus refém, as câmeras de televisão chegaram e ficou aquele cinema verdadeiro, né, de, mostrando a tentativa de resgatar as pessoas que ficaram no ônibus. E o bandido, num momento lá, ele pega e dá uma gravata numa moça. Aquela moça vinha de um outro estado brasileiro e frequentava uma igreja evangélica, pentecostal, tudo. E ela, no final da história, desce com o cara segurando, e numa tentativa absolutamente errada do BOPE, o BOPE da tropa de elite, o cara do BOPE vai por trás tentando surpreender o sequestrador e atirar na cabeça dele. E quando ele chega muito próximo de surpresa, ele atira, a bala passa de raspão, não atinge a cabeça do sequestrador, e o sequestrador, para se vingar, atira na cabeça da moça, da nossa irmã em Cristo. E é interessante que dentro dessa tragédia existem várias outras nuances, vamos dizer assim. Tinha dentro do ônibus também um rapaz evangélico, de uma outra igreja evangélica, e que diz que no momento em que a coisa estava acontecendo, tinham jovens, alguns jovens da igreja dele, intercedendo por ele também. Além de estar intercedendo por tudo, intercedendo por ele. E num determinado momento deu a louca no sequestrador, e ele falou: você, você e você podem sair do ônibus. E esse nosso irmãozinho estava no meio desses escolhidos para sair do ônibus. Milagre, livramento, que maravilha. Mas e a outra moça, que não participou do mesmo livramento, mas também era crente em Jesus? Então não dá, gente, para a gente achar que se eu não tenho luta nenhuma, se eu não tenho problema nenhum, eu gozo realmente da verdadeira paz de Deus. A paz de Deus vem, e principalmente vale, ela é valiosa, quando a gente passa por uma situação difícil e a nossa paz não se esvai, não vai embora, mas permanece durante aquele tempo de dificuldade. E quando a paz não se aparta de nós em momentos de luta, é bom, porque a fé se renova, a esperança se renova, e tudo isso é fruto da paz que não foi embora, dessa paz prometida que nós vamos ler aqui, prometida pelo Senhor Jesus, e que permanece no povo de Deus, mesmo diante das circunstâncias. Ela supera todas as circunstâncias. Eu estou vivendo uma situação de medo, eu estou vivendo uma situação de enfermidade, eu estou vivendo uma situação de conflito extremo, mas a paz não foi embora. Que coisa estranha. Mas isso é promessa de Deus para o cristão autêntico. Agora eu gostaria de falar sobre isso, sobre a paz de verdade, por isso eu quero ler João 14, verso 27. Carla, por favor. Olha o que o Senhor Jesus deixou como herança para você e para mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que coisa linda. Parece um testamento do nosso Senhor, do nosso Salvador, deixado para fazer valer sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre todo aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador. Ele deixa a paz dele ele nos dá. E ele não dá, não é uma paz sequer parecida com a paz que move o mundo. Eu estava vendo uma entrevista essa semana, comentei até com o Fábio, estava vendo uma entrevista na televisão de uma das maiores fortunas do país, que é o Ike Batista. Ele é um industrial, dono de siderúrgicas e uma série de coisas. E ele estava dizendo para a entrevistadora que, com 22, 24 anos de idade, ele recebeu um empréstimo de dois amigos, e ele foi para o norte do Brasil negociar com ouro. Serra Pelada, aquela coisa toda lá, ele foi negociar a venda de metais preciosos. E ele se deu tão bem, ele tinha um tino tão grande para negócios, que depois de um tempo, ele tinha feito girar aquele dinheiro, multiplicar aquele dinheiro, e ele, com 25 anos de idade, era dono de 6 milhões de dólares. Pagou tudo que ele devia e ficou com 6 milhões de dólares. E a entrevistadora está lá e puxa daqui, puxa dali, e dá a impressão que o cara vivia uma vida perfeita. Porque, meu, nada de ruim acontece. Pô, o cara é bem sucedido, está bem na vida, não tem medo de nada. Ela falou assim, você não tem problema nenhum? Ele falou, não. Aí ela falou, você é religioso? Ele falou, sou católico não praticante. Católico não praticante é quase um ateu. Não acredito em nada. Ele está ali, ele foi batizado naquela igreja, mas ele nunca seguiu, não está nem aí, não vai em missa, não quer nem saber o que está acontecendo, deixando de acontecer. Não tem religião, não tem fé em nada. E ele deixou bem claro que ele não tinha problema nenhum na vida. Ele falou, encheu a boca para dizer isso. A minha vida, o dinheiro que eu amealhei, tudo que eu tenho, me é absolutamente suficiente. Gente, eu vi ali aquela parábola de Jesus falando daquele homem que teve um plano de derrubar os celeiros que ele tinha, construir maiores, trabalhar a vida inteira para encher aqueles celeiros, e quando aquilo estivesse cheio, ele iria descansar e dizer para sua alma, descansa, que agora você tem bastante para suprir as tuas necessidades. E aí Deus chega para essa pessoa que acha que agora vai curtir os frutos de uma vida de trabalho sem Deus, só amealhando bens, e diz assim, louco, se hoje te pedirem a tua alma, para onde você vai? O que você tem para dar? Mostrando que nem o dinheiro do mundo todo vai poder substituir o sangue de Jesus na cruz do Calvário para que a pessoa consiga ir para o céu. Mas o que é interessante é que, enquanto a pessoa não desperta para essa verdade, talvez uma vida onde o dinheiro possa comprar tudo traga uma paz aparente. Mas geralmente essa paz desaparece quando a pessoa confronta com a morte, por exemplo. E aí essa paz é roubada, é tirada, porque é a paz que o mundo dá. É a paz conseguida em caminhos tortuosos, bem pouco sábios. Então é importante que eu e você entendamos isso. A paz que eu quero, a paz que a igreja de Jesus, a paz que o povo de Deus precisa para a sua vida, tem que ter uma fonte só, e essa fonte é Deus. Deus. Não é realização profissional, não é fortuna, não é nada disso, não é saúde, é Deus. A fonte da paz verdadeira vem de Deus. E se vem de uma única fonte, e essa fonte é Deus, então esta paz é privilégio de quem? Da igreja do Senhor Jesus. É um privilégio de quem? Do povo de Deus. Porque o único grupo de pessoas sobre a face da terra que bebe da fonte, diretamente da fonte, que traz a verdadeira paz, é o povo de Deus. Então somos nós que devemos representar, e muito bem representada, essa paz de Deus. Aqui a gente poderia parar para pensar sobre o porquê, então, quando a humanidade é chamada para falar sobre pacificadores, a maioria das pessoas traz à mente, as pessoas aí de fora, tá bom, gente? Traz à mente, por exemplo, figuras como a do Gandhi, Mahatma Gandhi, que conseguiu expulsar a Inglaterra da Índia sem dar um tiro. Só na base da não violência, da resistência pela não violência. E é considerado hoje talvez um dos maiores pacificadores do mundo. Aí você vai ver a vida dele. Ele tinha como religião o hinduísmo, que é uma das coisas mais obscuras e mais malditas que um ser humano pode abraçar como ideia filosófica ou religiosa. Mas ele era. Agora, ele não deixava, por exemplo, de se deliciar com trechos da Bíblia que ele lia constantemente. Ele chegava a confessar para as pessoas do Ocidente que seguiram, tinha um jornalista inglês que acompanhou ele grande parte da sua vida, e ele confessava para ele: olha, uma das coisas que eu acho mais linda que nós temos hoje escrito em páginas de um livro é o Sermão do Monte, de Jesus. Aquelas bem-aventuranças, aquilo é maravilhoso. E esse mesmo Gandhi confidenciou o seguinte, tendo aí um lampejo de espiritualidade verdadeira, ele disse o seguinte para esse repórter inglês: ah, se vocês cristãos seguissem fielmente tudo o que o livro de vocês diz, ah, o planeta estaria coalhado de cristãos. Dizendo que o bom testemunho, o testemunho bíblico, o testemunho daquilo que a Bíblia diz que é para você e para mim fazermos, vivermos, iria contagiar o planeta. Se vivêssemos verdadeiramente dessa maneira. Por isso, queridos, para gozar a verdadeira paz, a gente precisa viver o verdadeiro cristianismo. Digo isso porque todos nós sabemos que muitos ditos cristãos estão vivendo de aparência, aparência cristã, né? Tem, na verdade, um cristianismo fraco, um cristianismo até de interesse, interesse momentâneo. Pô, estou precisando de uma bênção, vou lá na igreja. Vou pedir para fulano de tal orar por mim. Tudo. Nessa mesma revista eu li o depoimento do pastor Ariovaldo Ramos, eu li um texto do presidente da Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um pastor aí há 40 anos, e ele disse o seguinte, ele fez a seguinte afirmação nessa revista: a igreja que acaba de entrar no terceiro milênio assiste a três fatos simultaneamente. Primeiro, a destruição de uma geração pelas drogas, prostituição e violência generalizada. Isso está acontecendo, e não é só aqui, acontece no mundo todo. As drogas estão ganhando a batalha contra a saúde mental e física dos jovens, e está uma coisa muito louca isso. Ele diz que a segunda coisa que a igreja do terceiro milênio está assistindo é a destruição e perda dos valores da família. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Tá? Os valores familiares estão cada vez mais fracos e muitas vezes até combatidos pelas pessoas aí fora. Nós que sabemos o valor da família, temos que reagir no bom sentido. E a terceira coisa que ele diz que está acontecendo e a igreja está assistindo é a desintegração da igreja e da sociedade causada pela apostasia e degradação da moral cristã. Então a terceira coisa que ele diz que a igreja está acontecendo dentro da igreja. Está assistindo a degradação até da moral cristã, que está sendo relativizada. Tá? Bom, se a gente for ver, por exemplo, o que aconteceu em 9 de setembro de 2001, quando aqueles aviões foram contra as Torres Gêmeas em Nova York, diz que logo depois, coisa de 4, 5 dias depois daquilo acontecer, os Estados Unidos ficaram tão abalados que as igrejas dobraram de tamanho em poucos dias. Era o povo que não tem paz no coração, mas que um dia foi membro de uma igreja evangélica, mas que está vivendo a vida e aproveitando e se preocupando com as coisas que o mundo pode dar, de repente liga a televisão e vê o apocalipse acontecendo. Os caras ficam apavorados com aquilo e falam, meu, preciso voltar para Deus. Jesus deve estar voltando, e corre para a igreja. Eles vivem sem paz nenhuma, sem conhecimento nenhum, e muitos deles saíram de dentro das igrejas. E o mais interessante é que viver uma fé fajuta não leva a nada. Porque coisa de um ano depois, essas igrejas que duplicaram, triplicaram de tamanho por causa do medo que as pessoas tinham de que Jesus estava voltando diante daqueles sinais, já tinham voltado ao tamanho que elas tinham antes do ataque. Ou seja, as pessoas ficaram um pouco, viram que nada estava acontecendo, a paz falsa que o mundo dá, que um bom emprego dá, veio de novo morar no coração dessas pessoas, elas puxaram o carro. Deus só quando precisa. Só se eu levar alguma vantagem nisso. Então existem muitos, muitos irmãos em Cristo que vivem dessa maneira. E é impressionante que essas pessoas farão tudo, tudo, para manter a paz que recebem lá fora. Querem ver? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Um retrato do final dos tempos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Esse é um sinal do cenário do final dos tempos, já sob a batuta do anticristo. E o inimigo sabe que ele pode tentar vender uma paz falsa, e multidões irão atrás dessa paz falsa. Tanto que o governo do anticristo, por todos os textos que a gente lê na Bíblia, a gente sabe que esse governo vai começar e vai ser dado na mão de um homem, do anticristo, porque ele vai conseguir resolver momentaneamente os conflitos mundiais. A Terra vai viver dessa maneira, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, por 3 anos e meio dos 7 anos da tribulação, por 3 anos e meio iniciais, o governo do anticristo vai fazer tudo para promover uma falsa paz. Porque o que é o diabo? Ele é o imitador fajuto das coisas verdadeiras de Deus. E muitos farão acordo, inclusive o povo judeu vai fazer acordo com o anticristo para poder ter paz na sua região. Será talvez a primeira vez na história recente do Oriente Médio que Israel terá paz. Mas essa paz custará um acordo feito com o anticristo para segui-lo. Olha, gente. E aí, quando todo mundo estiver dizendo assim, pô, esse é o cara, nós estamos seguindo o cara certo, agora sim a terra está bem. Diz a palavra que nesse momento vai vir a maior destruição que jamais se abateu sobre a face da terra. Gente, se essas pessoas vão fazer tudo, tudo, até aliança com o anticristo, para poder preservar uma paz que na verdade é fajuta, você sabe disso, eu sei. Eu nunca fiz nada assim que pudesse dizer, olha, Jesus me salvou da morte certa, porque eu vivi aprontando, cheirei tudo, fumei tudo. Nunca usei droga na minha vida. Nunca pus um cigarro na boca. O Senhor me livrou sim de um acidente de moto que eu poderia ter morrido. E se morresse naquele dia, iria para o inferno. Graças a Deus ele me preservou, porque ele tinha um plano na minha vida. Mas eu não posso dizer que, olha, por eu não ter feito nada de ruim, tudo, a salvação caiu na minha cabeça, porque eu nunca pensei nisso, eu nunca corri risco de vida, nada disso. Mas chegou um momento que eu comecei a pensar na minha vida, principalmente depois desse acidente de moto, principalmente quando você entra num pronto-socorro, todo estrupiado, todo arrebentado, e a mulher que te recebe, a enfermeira que te recebe, vira para você e fala assim: meu Deus, tu está arrebentado. Eu falei: tô mesmo, olha que azar. Ela falou: não diga isso. Do mesmo jeito que você e teu amigo estão entrando todo estrupiado, mas estão entrando andando aqui nesse pronto-socorro, há coisa de 2 horas atrás entraram 2 moços, aparentemente com a mesma idade de vocês. Um entrou numa maca e o outro entrou num saco fechado. E foi daqui para o necrotério, e o outro morreu segurando a minha mão. Aquilo me arrepiou inteiro e eu passei a partir daquele momento a querer, pelo menos, pensar um pouco sobre o sentido da vida. Por que que eu fui preservado ali, né? O que que aconteceu? Se eu não tivesse sobrevivido, para onde eu iria? O que seria da minha vida? Ela é eterna ou acabaria ali na estrada, naquele acidente? Então eu comecei a pensar nisso, mas só 4 anos depois eu fui entregar a minha vida para Cristo. Então eu não posso dizer que, olha, foi por uma completa ausência de perigos, eu tive a maior sorte porque eu quis Jesus na minha vida. Não. Chegou um determinado momento, mesmo não tendo problema nenhum na minha vida, que eu comecei a pensar na existência da vida. Gente, eu cresci aprendendo que tinha céu e inferno. Isso é verdade ou não é? Para onde eu vou se eles forem reais? E à medida que eu pensava sobre isso, o vazio no meu coração aumentava. A paz foi embora. E graças a Deus que a paz naquele momento foi embora. Porque eu não fiquei brincando muito tempo, a partir do momento que um cara chegou para mim e disse assim: cara, o tempo teu de escolha é agora, não deixa para amanhã, que você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E a partir daquele momento meu coração ardia e eu queria resolver essa situação. Parecia que abriu um buraco no meu coração, um vazio tão gigantesco. Começou até a me dar medo o produto desse vazio. E que depois foi tudo sanado, restaurado, quando eu falei: Jesus, entra na minha vida. Foi lindo esse momento, foi maravilhoso, foi marcante esse momento. Quando a paz de Deus veio e invadiu realmente a minha vida. A paz de Deus é algo tão essencial, é algo tão importante, que eu vou ler alguns textos aqui para vocês, para verem como o Senhor fala e o Espírito Santo de Deus falou através da pena daqueles que escreveram o Novo Testamento, por exemplo. Olha só. Deus deseja mostrar ao mundo um povo, ou seja, eu e você, a Igreja de Cristo, que tem a Deus como a paz verdadeira. Olha só, Efésios 2, 14 a 18, por favor, cara. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está explicando aos crentes de Éfeso o seguinte: olha, antes havia uma separação muito grande entre o povo judeu, considerado o povo de Deus, e os gentios, o restante, que não tinha nada com Deus. Mas Cristo Jesus veio e trouxe uma paz tão grande que todo aquele que olha para a cruz, entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, tem paz com o outro. O judeu que se converte a Cristo tem paz com o gentio que se converte a Cristo. E a paz une os dois. Acabou a inimizade entre eles e existe agora o amor. Todos pertencem ao corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A paz promovendo isso até. Por isso que eu digo, a paz entre povos. Olha só, hein? Israelenses e palestinos, na verdade, são primos. São primos. Descendem de Abraão. E eles se odeiam há séculos. Eles se odeiam há milênios. Imagina se a paz de Jesus, a verdadeira paz, não aquela de tratados, invadisse o coração do judeu e do palestino agora. Toda inimizade, segundo o texto, cairia por terra e eles viveriam como irmãos, como um só corpo, como uma só igreja em Cristo Jesus. A paz de Deus promove isso. É que o povo, o coração do homem não deseja isso. Deus deseja mostrar ao mundo um povo que tenha paz com Deus. Romanos 5:1, por favor, Carla. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, como é que essa paz entrou no meu coração? Depois que eu comecei a pensar sobre isso, sobre eternidade, sobre morte, sobre responsabilidade diante de Deus. Vou para o céu, vou para o inferno, o que eu faço da minha vida? Quando que a paz entrou no meu coração? Quando eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu, numa oração sincera, fiz assim: Jesus, entra na minha vida. Eu te desejo como Senhor e Salvador da minha vida. E, de repente, a paz inundou o meu coração, essa paz que vem de Deus, para todo aquele que é justificado em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que dar bom testemunho. Por isso que nós devemos correr atrás dessa paz verdadeira, para estarmos cheios dela. Porque quando a gente estiver vivendo uma situação difícil, e essa paz brotar como sinal maior na nossa vida, você vai estar dando um precioso testemunho para uma pessoa que está vendo Cristo em você. E que de repente pode ter essa chance preciosa de entender que ele precisa de um Salvador. E ele pode desejar a mesma coisa que você tem. Olha, está vivendo um momento difícil, mas a paz não se aparta da sua vida, do seu coração. Quem sabe essa outra pessoa entenda isso e um dia possa buscar a justificação em Deus através dessa paz. Amém? Deus quer um povo que tenha paz nele, ou seja, paz em Deus. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é de Jesus tem a paz de Jesus nele. Quem é de Jesus recebe a promessa de que Jesus estará com ele até a consumação do século. E se Jesus é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías, é lógico que essa paz entra em você, faz parte da tua vida também, creia nisso em nome de Jesus. E se porventura você estiver caminhando muito amedrontado, muito apavorado, muito desesperado, muito desesperançado, arruma a tua casa com Deus, que algo está acontecendo que não deveria acontecer. A presença do Espírito Santo, a presença desse Deus que tem paz nele para nos dar, deveria ser real nas nossas vidas. Se alguma coisa está acontecendo, tem que orar, jejuar, clamar, ler mais a palavra de Deus, para que essa paz vá entrando, pelo conhecimento da palavra, vá entrando e habitando em você. O Senhor quer um povo que tenha a paz de Deus. Eu falei da paz em Deus, agora a paz de Deus, Filipenses 4:7. Olha como o Evangelho, o Novo Testamento fala sobre paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Chega um momento, queridos, que coisas acontecem na nossa vida que extrapolam o nosso entendimento. Por que que eu estou passando por isso? Por que que está demorando esse tempo? Por que que as coisas precisavam ser assim? Na minha visão, se fosse assado, eu daria um testemunho muito maior da presença de Deus na minha vida. Por que, Deus, a coisa acontece assim? Coisas como o caso do ônibus 147 lá, que extrapolam ao nosso entendimento. E aí, nessa hora, o que funciona é a paz. É a paz de Deus no nosso coração. A paz de Deus, se ela é real, se ela está viva na tua vida, ela quieta o teu coração, para que você vá indo, batalhando, receba aquilo, aceita aquilo, e ora para que haja livramento, e ora para que Deus venha, põe a mão e resolva a situação. Mas não se escandalize com a situação. Como disse o Ariovaldo Ramos, se a minha fé está baseada num socorro sempre presente de Deus, a ponto de nada de ruim chegar na minha porta, o dia que o problema bater na minha porta, eu desabo. Porque eu não vou ter aonde segurar essa minha fé que veio, sei lá de onde, da Bíblia não foi. Mas quando a gente está alicerçado na palavra, quando a gente crê nesse Deus, a gente tem a paz nesse Deus e a gente tem a paz desse Deus sobre as nossas vidas. Então ela extrapola o entendimento que a gente faz da situação. Deixa na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, você está em prontidão, você está orando, você está clamando, você está pedindo sustento de Deus, você está lendo a palavra de Deus, você está buscando nele sustento, você está orando com sinceridade, dizendo assim, pai, eu estou com medo. Pai, me ajuda agora nesse momento. Não deixa eu escorregar. Você está orando assim, você está vivendo assim, você pode estar certo que a paz virá e exercerá um poder maravilhoso na tua vida de sustento, de restauração. Sustento até que a coisa vire por meio da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, do amor de Deus para conosco. Quantas e quantas vezes a paz tem que ser o árbitro dos nossos corações. Quantas vezes nós temos decisões a tomar que não sabemos o que fazer, isso ou aquilo. Coloca diante de Deus e saiba que a paz de Deus é o árbitro do coração. Eu vou fazer isso. A paz foi embora. Não faça, aguarde. Eu vou fazer então dessa maneira. A paz enche teu coração, você sabe que é por ali que você tem que ir. É recado de Deus para a tua vida. Então não dá para o cristão autêntico viver longe da paz verdadeira, ou vivendo uma paz fajuta, só de boca, ou a paz vendida pelo capeta lá fora. Essa paz que você consegue por meio de grana, por meio de poder. Essa paz também não é a melhor. A palavra de Deus cerca todas essas situações e diz para nós o que é o melhor. Então, queridos, eu gostaria nessa noite que a gente orasse e também eu vou pedir que o nosso jejum semanal tenha como tema. Coloca de novo, Carlinha, por favor, Filipenses 4, 7. Esse texto aqui, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estamos passando por lutas. Nessa quarta-feira, toda a igreja, espero que toda a igreja consiga jejuar. Da noite de terça até o meio-dia de quarta, ou até às 6 horas da tarde de quarta-feira. Pedindo realmente que a paz de Deus seja entronizada nas nossas vidas, guardando o nosso coração e guardando a nossa mente. Isso fará com que a esperança e a fé sejam renovados na nossa vida. E a gente continue a orar buscando aquilo que vai trazer livramento. Amém? Então é uma estratégia para as nossas vidas. É muito importante caminhar. Já que nós somos os representantes da verdadeira paz de Deus aqui na Terra, que façamos tudo para vivermos nessa paz. Porque as pessoas aí do mundo vão fazer tudo, até alianças com o anticristo, para viver a falsa paz do diabo. Nós temos aquilo que é verdadeiro, temos aquilo que é genuíno, que vem do trono de Deus. Então que eu e você possamos caminhar na paz de Deus. Gente, você está caminhando, você acordou, de repente um pavor enorme tomou conta da tua vida. Para tudo, vai clamar, vai orar. Porque não é bom que um cristão autêntico perca a sua paz, perca a sua tranquilidade. Deixe de olhar além do problema, onde está Jesus, aquilo que Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tá bom? Essa serenidade é importantíssima para o nosso testemunho pessoal. Então eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Nós vamos estar clamando agora. Nós vamos orar para não sermos abalados em nossas lutas diárias. Porque temos paz que excede todo entendimento. Vamos clamar. Não sermos abalados e sermos cheios dessa paz que nos dá esperança, que renova a nossa vida. E também vamos orar para sermos instrumento de Deus, para levarmos e contagiarmos pessoas que precisam dessa paz. Eu creio que você conhece pessoas que hoje vivem uma falta de paz absurda. Eu tenho alguns familiares e uma pessoa que é muito próxima de mim e que vive muito próxima, assim, de sangue, mora em outro lugar, mas que tem vivido uma vida horrorosa, absolutamente sem paz, sem coerência, suas atitudes, seus pensamentos, tudo. E eu vou estar enviando aí um material para ela, e vou tentar evangelizar ela por e-mail, essas coisas, carta, né? Que eu ainda sou do tempo da carta, ver se pode. Mas, ó, e-mail você vai lá e, ó, joga na lixeira. Uma carta, o cara recebe, vai ter que abrir, começa a ler, você ora antes por aquilo, né? E que aquilo salte aos olhos da pessoa. Então, fecha os teus olhos, nós